com outra pessoa. Isso me dói, essa doença me consumindo por dentro. Mas eu sigo a vida, tentando fingir que está tudo bem. Com o coração sangrando, eu grito seu nome e você vem aí pra mim. Consumindo por dentro.